Vem Aracaju! Ele parou na porta, olhou nos meus olhos e pediu três, três bons motivos pra ficar. Parei, pensei, fritei e não encontrei nenhum motivo eu consegui achar. Porque quem sempre esquece o aniversário dele sou eu, quem nunca cumpre o que prometeu. Mas se você for, eu vou apelar, e os meus direitos eu vou procurar. Eu vou te processar, cê vai ver, por abandono de incapaz, cê vai ver. Incapaz de viver sem você, incapaz de viver sem você. Eu vou te processar, cê vai ver, por abandono de incapaz, cê vai ver. Incapaz de viver sem você, incapaz de viver sem você. Melhor a gente se entender. Eu vou te processar, cê vai ver. Por abandono de incapaz, cê vai ver. Incapaz de viver sem você, incapaz de viver sem você. Eu vou te processar, cê vai ver. Por abandono de incapaz, cê vai ver. Incapaz de viver sem você, incapaz de viver sem você. Melhor a gente se entender.